4235, solo 38, à direita, 1219. Via Alfa Juliette, prossegue até o pátio 3, remota 04. Ponto de espera da 10, 1895 com 1011 no ajuste, bom voo, 6313. Decola 970, chegada Mari, vê se mantém 3.000, ajuste meio ano. Negativo, vou ir tato da presente. Salvador Approach, Oceanet 624, established on ILS 1A10. Okay, complete ILS approach, contact the tower on 118.95. 118.95, 6204. Salvador Tower, good evening, Oceanet 6224. And the Mazda, they need to get down the line. 6224, good evening, continue approach, wait for landing clearance. Continue approach and wait for clearance land, Oceanet 6224. Clear to land 1A10, 1203090. Clear to land 1A10, Oceanet 6224. 7613, decolador 4211935. Terceiro, boa noite, chegada a Mari, dê se mantenha 4000, ajuste 1011. Desce para 4000 pés, ajuste 1011. Runway 6224, we grounded 45, level 1, 2, and this one. 219, Ocean 6224. Ocean Air 6224, third runway, heading for instruction. Ocean Air 6224, taxi via Alpha and Juliet, gate 01. Alpha, Juliet, gate 01, Ocean Air 6224. Então, 019 é clear, bom for arrival, descendo e mantém flight level 050. Ground Source 3850, boa noite. Doris 3850 to Lisboa, flight level 330, ready to copy. You are ready, go ahead. Code is 3850, clear to Lisboa, flight level 330 via Upper Zulu 10 until November Tango Lima, after Upper November 873 until Sierra Alfa Lima Papa Uniform Salpo, after Accordia flight plan route. Departure from runway 10 after left turn. The departure will be Puka, Papa, Uniform, Charlie, Alpha, departure, and Zipar transition. Zulu, India, Papa, Alpha, Romeo, transition. Salvador, departure frequency 119.35 and squawk 5175. Azores 3850. Confirm transition is Zika. Zipa, Zulu, India, Papa, Alpha, Romeo. A Zipa. Salvador, clear transport chat 3850 to Lisboa, flight level 330 by Upper Zulu 10 to November Tango Lima, Upper November 873 to Salpo. Left turn after departure from runway 10 to Puka, transition Zipa, squawk 1175. Confirm the departure 119.35, Salvador departure frequency 1935 and squawk 5175. Squawk 5175 and departure frequency 119.35. Azores 3850. The readback is correct. Come back, red pro, pushback and start gate 10. I have called back right to push on. Zero desta para 2000, autorizado final LS, informe o localizador. 2000, informarei no localizador, boa noite, tá. Utilizado localizador e glide, gol 1970. 970, complete final ILS, chame a torre 1895. Torre 1895. Torre 1970, deixa para 2000, utilizado ILS, XA, informe o localizador. Pista 90 para o gol 1970. 3178, chegada a Mari, desce e mantenha 050, vigilante. Autorizado, status. Zero one nine, descend and maintain 2000. Channel 1011, report establish localizer. Start 2000, 011, call it call localizer. Pushback and start approval, the comeback, red for taxi. Push on start, the approval, and report for taxi, search 3850. Gol 1970, boa noite, taxi via Alfa e reporta para ingresso, taxiway Juliette. Alfa para Juliette, gol 1970. Gol 1970, controle. Gol 1970, informo que não estou recebendo suas transmissões. Autorizado a completar o ILS, tente contato com a torre 11895, faça o check no equipamento rádio. Agora chequei na Camarrace, estou na sinal estabilizado, contempo de uma torre de frequência. Fechando a torre 11895. 1895, obrigado. O 1170. 1170. Autorizado no 0, temos 120 graus, 109. Baixa travou? Baixa travou, pois, boa noite, está livre o. Eu... 23, boa noite, chegada má, correção chegada bom, se desse mantenha 4.000 pés, ajuste meio. Portugal 019, clear LS X-ray approach, report status. Marcelo, Portugal 019. 3178, desça para 3000, ajuste 1011. Mantente da Juliette aguardando para ingresso. Mantente da Juliette, Goro 970. 170, solo 0100, à direita no 219. Boa noite, taxia via Alfa e reporta para ingresso, taxia Juliette. Alfa, reporta. Portugal 019, complete the left approach, call power on 118, this is 95. 1895, vai. 278, desça para 2000, autorizado LS XR, informe localizador. 2000, autorizado XR, informará. Localizador 3178. Boa noite, Portugal 019, Celos. Portugal 019, clear to land runway 10, wind 120 degrees, 08 knots. Clear land 10, 09. Visual com Airbus 310 da Azores no setor sul do pátio. Afirma. Após a passagem do tráfego, ingressa Juliette até o portão 08. Após o Airbus 308, na frente. 083, clear, bom arrival, descend and maintain, flight level 050. Muito boa noite, Oceaner 6224 para Aracaju, negativa RNAV. 6224, aguardo Aracaju, nível 1 no 90. Aguardo no 90, muito obrigado, senhor. Single right 129, Portugal 019. 170, aguarda o ingresso 09 da companhia à frente, após, prossegue Juliette, portão 02. Segue pro 02, no 170. Estamos aguardando que aeronave para entrar. Quem mudou? É o 170. Aeronave que tá à frente aí. Não, não, claro, esse é o da frente, eu sei. Fazendo jogo, estamos aguardando a passagem que traça aqui. O A310, no setor sul do pátio. Ah, obrigado. Solo, muito boa noite, é Portugal 019, entering on taxiway Alpha. É Port Portugal 019er, boa noite. Continue your taxi via Alpha and come back approaching taxiway Juliet. My Alpha, call you back before Juliet at Portugal 019. Azores 3850, taxi via May Apron, taxiway India. Hold point runway 10, call tower 118.95, the QNH 1011. Have a nice trip, sir. Localizador visual com a sexta, TAM 3178. Complete final LS, chama 2895. 2895, boa noite. Boa noite, ao TAM 3178, 2 milhas e meia de Índia Serra. TAM 3178, boa noite. Fundo autorizado no 0110 grau 079. TV Pouso 10, 3178. Alô, boa noite, eu sou o Street 50, taxi vai a Mainnet para a Índia. Call me again on holding point, runway 10. Autorizado, reportará no LOC, igual no 723. Azores 3850, maintain only point. Maintain only point, Azores 3850. The gate 11, follow me truck, AB gate 06 to the gate 11, Air Portugal 019. Alpha Juliet to gate 11, and follow the follow me truck from gateway 6 to 11, Air Portugal 019. Oceano 6224, cópia. Isso. Autorizado Aracaju, o nível é o 190. Decolagem pistão no zero, primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, Jamo. Após Jamo, voa direto Aracaju. O controle Salvador em 119.35. Aciona 5405. Jamo, após Aracaju, 119.35, 5405, Oceano 6224. Correto, Puca, Jamo, após Jamo, direto Aracaju, chama pronto no portão 01, Oceano 6224. Delta 3178, Delta 3178, boa noite. Taxi via Alfa Juliette, prossegue até o pátio 3, remota 02, Delta 3178. Alfa Juliette, pátio 3, remota 2, Delta 3178. Localizador, Golo 723. 723 complete, final ILS, torre 1895. 1895, boa noite, Golo 723. Boa noite. 083, descend and maintain 2000, and 81011, report established and localizer. Acessar 1011, call you up, vamos localizar 083. Airborne 21, 1, 1, Mendes, and 3, 5. Well, I'm not a different way. Approach 3, 5, 0. Golo 723, na passagem externa, baixada e travada. Golo 273, pulo autorizado no 0, vento no 723. Vento 120 graus, 089. Livre pouso na 110, Golo 723. 3850. S-Clear, resolve o Oscar 3850, 330, PUCA. Três, Paulo, 1 6, à direita, 219. Direita, 219, boa noite, Golo 723. Boa noite. Salvador, boa noite, Gol 723, livrou? Gol 723, boa noite, taxia via Alfa Juliette até o portão 09. Vai seguir viatura Paula Mil através do portão 612. Cliente Alfa Juliette, segue o Fala Mil até o 09, Gol 723. Salvador, boa noite, tá 3305, centro da informação, Alfa Recife. Pronto, copy. Beleza. Autorizado Recife, nível 330, via Upper Whisky 58, decolagem pistão no zero, primeira curva à esquerda, no perfil da subida Puca, transição Aru. O controle 119.35 e 5401 no transponder, OTAN 3305. Autorizado Recife 330, para o 58, da cola da 10, esquerda, Puca, Aracaju, 1935 e 5401, está no 06. Fechamento correto, chame pronto, pushback, acionamento 3305. Tchau, obrigado. Clear to land runway 10, wind 120 degrees, 109. Clear to land runway 10, passage 18. Vai virar sala parte com 723, poderia confirmar a posição do follow me? Através do 612. Através do 612, gente. Autorizado, chama pronto para táxi. Zulu-Oscar 3850, contact Recife Center, frequency 126.85, if unable, 133.65. Recife Center, 126.85, secondary 133.65, nome Zulu-Oscar 3850, momento real. Delta 083, Omega 1, left 22, Pakistan right, ground 121, left 19. Pakistan right, 121, left 19, Europa 083. Ground Boa Noite, Europa 083, Pakistan. Europa 083, boa noite, taxi via Alpha and come back approaching taxiway Juliet. We taxi via Alpha and we'll call you back approaching Juliet, Europa 083. Juliet, Europa 083. Europa 083, continue your taxi via Alpha Juliet, gate 10. Follow the follow me truck, being gate 06. Roger, Alpha Juliet, stand 10, we follow the follow me, Europa 083. Lado direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, ajuste 10 no 1, tem um bom voo, 6224. Outra 3305, pushback acionamento no 06. Tá 3305, portão 62, autorizado, chama táxi. Chama táxi, tá 3305. Charlie 224, decolagem autorizada no zero, vento 120 graus, 119. Na 224, decolou os 29, controle 1935. 1935, na 224, boa. Controle, boa noite, o Xenemé 224. 68, desça para 3000, chegada a Mari. 311. 224, suba ao nível 90. Ascensão 90, 924. Controle, Oxenemé 224. Sim. Seria possível coordenar com o Centro Pro de Aracaju? Claro. Muito obrigado, senhor. 44 de autonomia, Natal. Autorizado táxi via Pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 1118-95, ajuste 1091, tem um bom voo, tá 3305. Espera 1895, um bom trabalho, tá 3305. Tá 3305, próximo ao ponto espera da 10, pronto, boa noite. Boa noite, tá 3305, decolagem autorizada no 0, vento 120 graus, 109. além da cola 10, tá 3305. Essa né, 224 já poderia voar com pula de Aracaju. Na negativa, light constante, 6224. Decolando 35, controle 11935. 0935, boa noite. Boa noite.